O Espadachim de Carvão e as Pontes de Puzur, de Afonso Solano. Editora Leia, ou Leia, 192 páginas. Lutando para se adaptar ao mundo dos mortais, Adapak se refugia no navio de Cirara, farto de lidar com os segredos do passado. Mas quando o antigo diário cai em suas mãos, o Espadachim de Carvão acaba por mergulhar nos registros de alguém responsável por influenciar não somente a sua vida, mas a história de Kurgala, uma menina forçada a acompanhar a jornada de um ladrão desesperado, disposto a violar as regras mais antigas que os quatro que são um deixaram para trás. Quem foi Puzur? O que procurava? Enquanto viaja pelas páginas do tempo, Adapak desconhece que sua curiosidade está prestes a colocá-lo sob a ameaça de algo que ele mesmo possa ter desencadeado. Eu sou o Marcelo Zaniolo. Eu sou o Rodrigo Carvalho. Eu sou o Diego Locou. E eu sou o Afonso Solano. Yay! Olha só a surpresa aqui hoje. Estamos aqui para gravar o JPC Cast número 28. Então estamos aqui com um convidado hoje, o ouvinte estranhou a apresentação de um quarto integrante para esse episódio, Afonso Solano. Cara, seja muito bem-vindo, é um prazer nosso gravar com o senhor novamente. Yay! Yay! Se apresenta aí, cara. Enfim, né, vamos supor que existem pessoas que não te conhecem ainda, deixa seus links, o que o senhor faz aí na internet fora dela. Rapaz, vamos lá. Bom, eu sou um dos criadores do Matando Robô Gigante, que é um podcast, um canal do YouTube, que é associado ao portal Jovem Nerd. Eu sou colunista lá do Omelete, tenho colunas quinzenais sobre cinema, videogame, quadrinhos, essas loucuras que nós curtimos, nós nerds. Sou curador dos livros de fantasia da editora Leia e sou autor da série Espadachim de Carvão. Cara, esse resumo aqui que tu deu agora sobre você clareceu uma coisa pra gente que era muito complicado. Marcelo, não é Leia, é Leia. É Leia. Leia é a outra, é a nossa princesa lá. Boa, eu sempre falo Leia. Eu sempre princesa falo Leia. É. Sempre que eu falo, na verdade, né, pra evitar o erro, eu falo sempre a editora Leia ou Leia, que eu sempre falo isso, Leia ou Leia, pra evitar o erro. E além de tudo isso que tu faz, então, tu tem tempo pra aceitar convite de gente estranha na internet, né? Foi o seu sorriso que cativou, né? Seu sorriso inocente. Ah, obrigado. Muito bom. Cara, mas muito obrigado por ter participado de novo com a gente, né? O Diego tava lembrando em off aqui faz 2 anos e meio, é isso, Diego? Que foi publicado o último cast faz 2 anos e 5 meses, mas de gravação 6 meses, 2 anos e meio. Que o Afonso veio aqui falar sobre o primeiro livro dele, né? O Espadachim de Carvão, lá no Livrocast 31. Então aqui embaixo na postagem tem todos os links do Afonso, tem o link do episódio, caso você queira... Tipo, agora nós estamos no podcast, né? No Livrocast 34, né? Tipo, 2 anos e meio depois. Claro, nós fizemos 2 programas. Estamos, Rodrigo, para o seu aviso, estamos 58, cara. Nossa, 58. Cara, incrível. É episódio mensal, né? A gente faz o que pode. Mas, Afonso, muito obrigado por ter vindo, cara. E, enfim, vamos bater mais um papo aí sobre seus livros, né? Sobre sua obra, sobre você como autor, seu trabalho e tudo mais. Eu só espero, né, que com tudo isso que tu faz aí, cara, tu não se importe de estar no episódio de JPC Cast, que nós basicamente cagamos regras sobre livros, né? Livros que não lemos, jogamos capa, jogamos sinopse e... Mas essa é a essência do nerd. O nerd, ele julga antes de ver, porque ele ama muito aquele gênero, né? Então ele precisa que seja igual ao que ele idealizou. Todos nós fazemos isso, vamos lá. Com filme, com livro, com videogame. Ué, você reclama, não tá igual, não é possível, você é uma merda. Aí chega lá no dia do filme, no dia do lançamento, você tá lá na fila esperando que você vai consumir aquela porra, porque essa é a nossa sina, é a nossa maldição. É que na verdade a gente tem, pô, quanto lançamento de livro por mês aí, né? Nacional e internacional, até pegar mercado externo aí, que quem lê inglês, outras línguas aí. A gente escolhe algum livro aí, que acha bacana, que tem um apelo, que a gente se interessa. E, cara, vamos julgar lá, capa, sinopse, alguns lançamentos aí. O seu livro tá nessa regra, né? O lançamento, a gente tem interesse. Eu, pelo menos, falo por mim, tenho interesse em ler, né? Mais à frente a gente fala sobre isso, então... É basicamente um unboxing do livro, né? Assim, a gente vai olhar ele e vai dar a primeira impressão e ter uma expectativa. Exato, exato. Justo, é uma espécie de trailer até. Sim, e vai ser inevitável também compará-lo com o primeiro volume, né? O primeiro livro da série do Espadachim de Carvão. Eu queria, então, pedir pro Afonso, por favor, dá uma sinopse breve do seu segundo livro, né? No caso, deixa eu colocar aqui em áudio isso também. O tema do episódio episódio de hoje é o livro O Espadachim de Carvão, As Pontes de Puzur. E As Pontes, tem um E. E As Pontes de Puzur. É uma puxada, na verdade, pulp, né, das publicações pulp, que envolviam muito ficção científica e aventura, que é a coisa que o próprio Harry Potter faz, puxando disso, Indiana Jones faz, e os livros de aventuras fantásticas faziam. É, o primeiro é apenas O Espadachim de Carvão, né? Isso, é o primeiro da série. Eu fiquei curioso como que daria a continuação dessa série, né, se seria apenas um nome novo, ou se seria, como foi no caso, O Espadachim de Carvão e As Pontes de Puzur. Na verdade, Marcelo, não tem o apenas antes do Espadachim de Carvão, tá? De repente, lá na frente, né, na edição de 10 anos, eu boto pequenininho, apenas Espadachim de Carvão. Mas e vamos lá então, meu cara. Por favor, faça uma sinopse aí com suas palavras do que seria o enredo desse livro pra gente poder debater sobre. Vamos lá. Bom, o nosso querido Adapak, filho de um dos quatro deuses de Kurgala, depois de tudo que aconteceu no primeiro livro, ele se encontra aqui no segundo, pensativo, refletindo sobre tudo que ele passou na cabine do navio da Cirara, que foi a capitã que o ajudou, né? Que passou por altas aventuras com ele. Enquanto ele está ali refletindo sobre tudo que aconteceu, ele acaba em posse de um diário de uma pessoa, uma pertencente a uma ordem que existiu há muitos, muitos ciclos antes do próprio Adapak existir, e essa ordem estava perseguindo um ladrão chamado Puzur. Ele era um ladrão de relíquias. Esse foi a pessoa, né, na verdade ele não é uma pessoa, não é um humano, ele é um Ushariane, uma das espécies de Kurgala, responsável a princípio pela criação das três espadas que o Adapak carrega no presente, e a gente conheceu no primeiro livro. Elas têm a capacidade de viajar através dos pilares de Kurgala, né? Como a gente viu na primeira história. Então o Adapak começa a descobrir mais sobre a história desse Puzur, sobre a história de uma menina humana que foi obrigada a acompanhar o Puzur enquanto ele fugia dessa ordem, né? Que tá tentando prendê-lo. E também a gente vai tentar descobrir o que, que ele tava atrás. Ele tá atrás de uma última relíquia, digamos, que pode recuperar para ele uma coisa muito importante. Então temos aí mais uma vez duas linhas temporais, sendo que na segunda acompanhamos uma pessoa diferente do Adapak. Na verdade, temos várias linhas temporais, assim. Esse livro, apesar de ser cerca de 40 páginas menor do que o primeiro Espadachim de Carvão, ele tem muito mais histórias do que o primeiro livro. Muitos pontos de vista diferentes, culminando em um desfecho ali, em um gancho, obviamente, para as próximas histórias, né? Então é o que o pessoal tem dito nas resenhas. Ele é um pouquinho menor, mas ele tem muito, muito mais histórias. E ninguém viaja mais rápido que Puzur. Ninguém. A primeira impressão que eu tive quando eu olhei pra capa do livro foi: esse cara não morreu? Ah, você tava pensando numa outra pessoa. Não vou falar. Mas aí tá, tipo, se ele encontrou uma espécie de diário e tá lendo, então ele tá como se fosse uns flashbacks, assim, tipo, uma coisa que já aconteceu. Ele tá lendo uma história que já aconteceu. Com certeza, até porque o Puzur e essa menina que eu citei e todas as pessoas que eu falei que estão na outra linha temporal, eles estão são 1.300 ciclos antes, ciclos anos, né, mais ou menos mesma contagem, antes da Adapak. Inclusive, isso é um salto para que a gente possa aprender muita coisa que mudou, né? Existiam espécies na época do Puzur e da Laudiara, que é essa humana que acompanha ele, que não existem mais na época do Adapak. E a gente vai entender por que que isso aconteceu. Existem lugares que mudaram por conta de cataclismas, existem doenças que aconteceram, veículos que não existem mais. Então faz essa linha temporal, acaba mostrando mais sobre a mudança que o abandonar dos deuses causou nos mortais de Kurgala. Se eu tirar uma dúvida, o primeiro livro é na visão só do Adapak, é isso? Sim, em duas linhas temporais. Na linha do presente, no primeiro livro, ele tá fugindo, né, das pessoas que querem matá-lo. E na linha do passado, a gente vai acompanhando a infância dele, a adolescência, pra gente formar o caráter dele, ver quem ele é, o ponto de vista dele, antes dele fugir da casa dele. Eu lembro que tu, no episódio lá que tu gravou com a gente, Afonso, tu mencionou que o Espadachim de Carvão, na verdade, ele é um fruto, né, de muito tempo de... Era um personagem que já existia em outro cenário, em outro contexto, com algumas coisas que tu trabalhou em outras mídias, no Omelete, se não me engano, que foram mudando ao longo do tempo, lógico, né? Tu não pegou de um lugar e colocou no outro e pronto, tu foi adaptando, foi mudando, trabalhando, que esse primeiro livro, o Espadachim de Carvão, no caso, era a fonte desses 10, sei lá, 15 anos que tu trabalhou esse personagem, esse cenário. Essa história do livro 2, né? E as pontes de Puzur ali, ela também é uma história que já vem desse passado ou uma história que surgiu depois do primeiro livro, assim? É o seguinte, eu tenho... existem vários métodos de escrita, de roteiro. Independente da mídia que a pessoa trabalha, né? Existem alguns métodos que conversam entre si. E o método que eu curto é você tem um roteiro, mas o meu roteiro, ele não é fechado completamente. Por exemplo, o Stephen King trabalha sem roteiro. Ele tem uma ideia. A ideia é, um nevoeiro chegou na cidade e o nevoeiro tá cheio de bichos bizarros e vambora. E ele sai escrevendo e as coisas vão acontecendo e ele vai lidando com aquilo ali. É, outros preferem fazer um roteiro fechadinho e nada foge do roteiro. Eu faço um meio termo. Então, eu já, nesses 10 anos que você citou, eu criei o mundo inteiro. É, todas as histórias, todos, não todos, claro, porque não cabe tudo, mas assim, né? A maioria das histórias, os lugares, e aí eu tenho a linha temporal imensa, que realmente nesses 10 anos eu fui lapidando. Então, tem milhares de anos de Kurgala já definidos, suas ordens e lero, lero, lero, tal. Quando chegou no segundo livro, eu falei, bom, qual dessas histórias... Inclusive, o Adapak nunca foi assim, ele realmente era um protagonista de uma história em quadrinhos que eu fazia, depois foi pro Omelete e tal, mas existiam outros personagens que foram cogitados para estrear a série Espadachins Carvão, que não seria chamada Espadachins Carvão se tivesse sido eles os protagonistas, né? Teria sido com outro nome. Então, nesse segundo, eu peguei esse outro personagem, que era o Puzur, que tem suas histórias próprias, e tem várias aventuras, digamos, e eu escolhi uma das aventuras dele para que a gente conhecesse mais de Kurgala através dele e tal. Mas o bacana é que eu tinha esse roteiro, eu tinha esse personagem, eu tinha o roteiro, eu sabia exatamente o que tinha acontecido com ele, mas, por exemplo, a presença da Laudiara, essa menina que é forçada a acompanhá-lo, ela não foi prevista. Ela era uma personagem que não existia nesse lore de Kurgala imenso aí desses 10 anos. Ela começou nesse livro aqui como uma mera coadjuvante. Ela é uma pessoa que passava, ela era uma pessoa que passava na história por ele, e ele logo largava ela e seguia a viagem. Só que durante o processo de escrita, aquela coisa que quem trabalha com isso e tal é meio esquizofrênico, é parte da graça você pensar como outras pessoas. Então, na hora que ele precisava deixá-la pra trás, o background do próprio Puzur obrigou-o, entre aspas, né, eu vou só guiando, é como se fossem atores, você vai reagindo de acordo. Esse que é o bacana de você se divertir escrevendo, você reage de acordo com o que o personagem reage, e a maneira que ele reagiu foi pegar a mão dessa menina e falou, não, ela precisa vir comigo, e não tava previsto. Então eu tive que fazer um rebolation pra que aquele roteiro, digamos, se adaptasse a uma nova presença, e foi muito legal, porque o livro ficou muito mais vivo, e as coisas, por saírem do programado para o Puzur, saíram do programado para mim também. Então é mais ou menos esse o processo aí, que talvez responda um pouquinho do que é que eu pego já pronto e o que acontece durante o processo de escrita. Falando um pouco mais da Laudiara, queria saber qual é a música que ela tá tocando no Porto Sol. Na capa do livro. Esse livro tem muitas músicas. Ela toca esse instrumento, né, que é o sebet, que é parecido com um violãozinho. Não é um instrumento de corda, né, porque tem diversos violões aí na própria história da humanidade, que, enfim, a gente pega muita coisa da Suméria, né, quando brinca com Kurgala, e eles tinham algumas, enfim, alguns instrumentos assim, e ela curte. Então o livro tem várias músicas, sim, e ele faz uma ponte muito bacana com as aventuras de Tamtu e Magano do primeiro livro, coisas que tem a ver com música, tem a ver com o passado da PAC, e que tem a ver com a história em quadrinhos que a gente vai lançar agora em dezembro lá na Comic Con. Então o fato dela ter o violãozinho é bem importante mesmo. Eu não sei se ficou claro pro ouvinte, mas vamos deixar mais evidente agora. Eu já li o livro, né? O Diego também já leu. O primeiro livro, desculpa, o Espadachim de Carvão, né? O Rodrigo, tu não leu nenhum livro, né? Não. Não, o que eu achei interessante, ele falando sobre a questão dos pontos de vista, é que eu não li o primeiro, né? Como você acabou de falar. E é bacana isso, de você trazer no segundo livro mais pontos de vista, né, de outros personagens, porque eu acho que isso vai automaticamente oxigenar muito o próprio protagonista, né, o Adapak, né, do primeiro livro, né, você, acho que você tendo mais visões ali daquele ambiente, independente de seja de eras, épocas diferentes, eu acho que isso vai trazer, isso agrega muito ao próprio personagem Adapak. É interessante, cara, chama bastante atenção. É, isso que eu ia falar agora, porque assim, eu até sendo honesto com o ouvinte, eu comprei, né, o segundo volume, o Espadachim de Carvão e as Pontes de Puzur, e eu comecei a ler hoje, inclusive, pra chegar na gravação já com uma imagem um pouco melhor, né? É um JPC Cast, eu não acabei de ler o livro, tô longe da metade do livro, inclusive, mas já tenho ali uma introdução a esse segundo livro, né? E o que me chamou a atenção primeiro foi que o Puzur é um ladrão. Quando eu li pelo menos o nome do livro, eu não identifiquei que fosse uma pessoa, ou um ser, ou um lugar, ou alguma coisa. E quando eu fui ler esse livro, o início do livro, caraca, que massa, é um personagem que até então não tinha sido introduzido na obra ainda. E mais do que isso, é um cara que carrega as três espadas, né? A Lucor, a Ime e a Sumi. Exato. É, apesar dele ser um cara diferente, o bacana é você... Existe um elemento ali, apesar de... Ah, vamos apresentar uma pessoa nova. Sim, mas tem um elemento ali que você já é familiarizado. Ai, tu puta merda, cara. É assim, não vou localizar no tempo aí o Puzur, até porque eu não sei, não, como eu falei, tô bem no início ainda, até pra não dar spoiler também. Mas quando tu vê o personagem que ele tem as três espadas, tu, caraca, como assim? ele tem as três espadas. Quem leu o primeiro livro, quem, enfim, ouviu falar mais sobre a obra, sabe que existem espadas, né, importantes. No caso, a Amy assume são espadas do Adapak, né, que é o protagonista. E eu, caraca, que massa. E mais do que isso, agora, concordando com o que o Rodrigo falou, né, a questão de primeiro livro é o Adapak contando a história dele e descobrindo tudo que envolve a existência dele e tudo mais, sem spoiler. O segundo livro, assim, lógico que tu pode fazer isso muito bem, dando continuidade apenas no Adapak, né? Mas é bacana, dá realmente essa oxigenada no enredo, trazer personagens novos, histórias novas, sabe? É, ele acaba, assim, o Puzur, ele é citado no primeiro livro, mais de uma vez, então... Eu não lembro, vou ter que reler. Pois é, ele é citado numa entrada, inclusive, de capítulo, tem uma citação dele, e mais pro final, ali já na ilha de Caspama, é citado ele como criador das espadas do Adapak. É, por isso que eu falei, quando eu li o título, não linkei. Caraca, que vacilo, Marcelo. Não, de boa, mas é parte também da... É parte da brincadeira. Esse segundo livro, ele... Muita gente tá fazendo resenha dizendo que acaba o livro e tem que voltar pro primeiro. Porque tem muita coisa que ele... Um pouco de Volta para o Futuro 2, não sei se vocês lembram, que ele revisita o primeiro livro de outro ponto de vista, muito do que o Rodrigo tava falando. Ele brinca um pouquinho com isso. Coisas que foram implantadas ali no primeiro, nesse segundo, são desenvolvidas. Aí você, putz, entendi, entendeu? Aquela coisa que é só citada, aqui explorada. E essa coisa de você, no segundo livro, escapar do esperado, né? A sequência, vamos manter o nosso herói como primeiro plano. E não, aqui são duas outras pessoas que são primeiro plano e o Adapak fica até para o segundo plano, apesar dele estar aqui muito presente. Foi uma decisão até muito pensada, com muito cuidado, porque seria mais confortável você manter o pessoal da primeira história, né? Vamos deixar acontecer e tal. Então, foi também uma forma de mostrar para os leitores que Kurgala não se resume ao Espadachim de Carvão, não se resume ao Adapak. Ele é uma das pessoas que fazem parte daquele universo. Ele é uma espécie de host no primeiro livro, né? Pra gente ser introduzido e tal. E ele vai estar sempre presente. No segundo livro, por acaso, ele dá um passo pra trás pra que outras pessoas brilhem. No terceiro, ele já dá o passo pra frente de novo, entendeu? Ele já é o principal mais uma vez. Então, já pra acostumar as pessoas de que Kurgala é uma coisa muito maior do que um personagem apenas. E tem dado certo. As pessoas estão ficando interessadas nessas outras histórias que são apresentadas. No terceiro conta a história da fulana, no quarto do Beltrano e tal. Eu até imagino a tentação que tu tenha, né, de um universo tão grande que tu criou aí pra ficar explorando só um personagem, né? Seria um desperdício, né? É mais fácil, claro. E não é errado. Eu acho que as pessoas fazem muito bem. O pessoal pergunta, é uma trilogia, né? Primeira pergunta. É uma trilogia? Eu sempre falo, não, porque não é um arco fechado de uma pessoa ou de uma história. É uma história constante. Essa coisa das influências, né? O próprio Robert E. Howard, que eu sou grande fã também, vocês sabem, a coisa do Conan seguia. Vamos seguindo. Cada nova novela, cada novo conto ou até livro, era uma história diferente, né? Tinha essa pegada pulp também, Conan e o culto do fulano de tal. E aí, cara, vamos ver onde é que o Conan vai se meter dessa vez, entende? Às vezes tinha grandes arcos, mas às vezes era uma coisa mais simples, o que não quer dizer que não seja tão legal quanto um grande arco. Na verdade, eu ia perguntar exatamente isso. Como é que o público estava reagindo a essa novidade, né? Porque realmente, cara, é muito arriscado, né? Porque você começa a mostrar pro leitor que o seu mundo é de fato um personagem, né? E humanizar um personagem em si mesmo, o Adapak, ou seja lá quem for, ainda assim é mais fácil do que um cenário, né? E é bastante arriscado. Eu achei muito interessante, muito mesmo. Tipo assim, experimentar, porque quando você escreve um livro na visão lá do Adapak, pô, você tá recebendo aquele livro, o leitor, pela visão do Adapak, né? Tipo, é a maneira como ele enxerga aquilo ali que eu vou receber. Então, quando você pega um outro personagem, que deve ser bem diferente do Adapak, e aí a maneira dele filtrar o que ele tá vendo, como ele reage àquele mundo, aí você já recebe outra maneira de enxergar aquele mundo. Pô, é muito interessante, porque é um grande desafio pro escritor, né? Imagino que tenha sido um grande desafio pra você, né? E sempre, mas apesar do mundo ter essa importância, uma coisa que eu aprendi, você sempre tem que ter, por mais que o seu mundo seja sensacional, se o leitor, ou se o telespectador, que seja, não se identificar com uma pessoa, pelo menos, sim, ela se perde. Claro. Ah, mas o meu universo é incrível. Cara, é legal, mas e aí? Cadê o problema? Sim. Cadê o problema que eu posso me interessar? Então é bacana. Desde o primeiro, já, assim, por mais que o nome do livro seja O Espadachim de Carvão, eu identifiquei, assim, que, cara, não é a história da Pac, é a história de Kurgala. Então, no caso ali, era uma das histórias que aconteceram em Kurgala, né? Não que o Espadachim vai ser, tipo, Harry Potter, assim, 7 livros com o mesmo cara, entendeu? Até pro Rodrigo, que não leu o livro, né, ter uma noção um pouco melhor, e pro ouvinte também, que talvez não tenha lido e deve ler, enfim. A questão é assim, tipo, começa a ler o primeiro livro e funciona muito bem também no segundo, pelo que eu tenho visto até então, que tu começa a ler o livro do Afonso, os livros, né, e tu percebe que existe uma mitologia por trás ali. Não são só os deuses, não são só os personagens, não são só as palavras que são diferentes. O exemplo que a gente deu aqui já antes, não são anos, são ciclos, né? Enfim, são coisas assim que te colocam, as raças que existem são muito diferentes, são muito interessantes, né? A questão até do próprio Puzur, né? Que é o pele de vidro, que é chamado, se não me engano. Isso te coloca dentro de um universo que é atraente, é interessante. Eu tenho pra mim, pelo menos, que ele é criativo, é único, sabe? Por mais que tenha as várias influências, lógico, né? Então, assim, realmente, lendo, começando o segundo livro, apesar dessa estranheza, tu percebe, assim, que realmente são outros personagens, vai ter outras histórias serão contadas aqui, mas há aquele elemento único que permanece e faz desse universo se unir com o primeiro livro. Bom, muito bom. Acaba que o Adapax serve pra nos introduzir a um universo novo de uma forma inversa da tradicional. Isso também foi pensado. Normalmente, quando se apresenta um mundo novo, você apresenta ele do ponto de vista das pessoas que já fazem parte dele. Você está no cotidiano daquele mundo. Normalmente é assim com a fantasia. Existem exceções, muitas das quais eu bebi, né, nessas fontes. Então, por exemplo, John Carter de Marte, uma narrativa que usa o famoso estranho em uma terra estranha para te ajudar a entender aquele universo. Uhum. Mas na maioria das vezes você está no ponto de vista das pessoas mundanas. E o Adapak, ele nos apresenta o Kurgala meio que de trás das cortinas, né? Você começa de um ponto de vista muito privilegiado, se você pensar. Ele é filho de um dos chefões da empresa. Então foi também uma inversão de valores ali, né? Enfim. E tem a coisa também de você, ao final do primeiro livro, você descobre entre aspas, um grande segredo do que é Kurgala, de certa maneira, coisa que normalmente é apresentada ao longo de, né? No final da grande saga a gente vai descobrir. Eu queria que no primeiro você já soubesse, cara, eu entendi mais ou menos o que é Kurgala aí, entendeu? Mas mesmo assim não terminou. E daí que eu sei isso? Vamos desvendar mais por que ela é exatamente isso? Cadê esses outros deuses? Uhum. Só pra fechar esse primeiro bloco aqui, que naturalmente ficou grande, né? E vão, os outros blocos também ficarão, acredito que grandes. Tu soltou no ar algumas coisas ali. Pergunta que eu tenho pra te fazer. Nesse livro, mesmo com a Adapak em meio, entre aspas, em segundo plano, o círculo de Tibau está presente? Estão muito presentes. No final tem uma sequência bem batuta envolvendo o círculo Tibau. A gente começa agora a entender mais assim, pra quem faz artes marciais, conhece um pouco mais desse universo, que uma vez que você as aprenda, isso faz parte do seu movimento. Por exemplo, é comum você encontrar uma pessoa que fez arte marcial ou faz, você normalmente reconhece que a pessoa faz, pelo modo dela se movimentar, como ela se posiciona. Não, são coisas muito sutis, que com certeza grandes mestres sabem muito mais do que eu aqui, mas é das coisas que eu aprendi também e fiz tá, no Wushu. Mas você começa a ver, por exemplo, como que os círculos Shibau estão entranhados no Adapak no sentido mundano, como ele não consegue desligar com a facilidade que a gente consegue desligar coisas que a gente faz, e também como que afeta, quer dizer, a maneira como os círculos passaram pra ele não foram tradicionais, né? Então elas foram praticamente injetados na mente dele. Então ele começa a sentir alguns fantasmas ali do passado, como é que isso funciona na cabeça dele é um pouquinho explorado nesse segundo livro também e vai aflorar no terceiro também. Eu pergunto porque o círculo, cara, é uma das coisas mais massas que eu tive no primeiro livro, assim. Fantástica a tua construção, tua ideia e aplicação também na história. Então, se não tivesse, eu sentiria falta. Ele tá, mas também a parte desse segundo livro, você fugir do esperado, mas de uma maneira positiva, porque o Puzur, exatamente pra fazer um contraste com o Adapak, ele não é, nem de longe, bom como o Adapak é em termos de artes marciais. Então você já começa a enxergar o ponto de vista de uma pessoa que é completamente diferente do Adapak, tanto biologicamente, no ideal e nas artes marciais também. Como é que ele se vira? Como é que a pessoa que precisa lutar se vira se ela não luta tão bem quanto o Adapak? Por outro lado, ele não é um idiota como o Adapak é. Então tem essas inversões de valor aí, mas os círculos com certeza estão por todo o livro aí. Aí tu soltou também na tua fala aí que o terceiro livro, o Adapak volta ao primeiro plano. Então já teremos um terceiro livro aí, já tá planejando, começando a escrever? Já tá sendo escrito já, tudo encaminhado. É uma vez que a série tenha dado certo, né, a gente lá na editora começou a prosseguir com o plano e outras empresas se aproximaram, assim. Na verdade, essa aqui é a primeira entrevista oficial, assim, em questão de podcast que eu dou por causa do livro. É bacana, agora que me liguei. Bacana mesmo. Mas assim, depois que o primeiro livro deu certo, outras empresas vieram e tipo, olha, a gente quer a propriedade intelectual, vamos fazer uma animação pra televisão. Então a gente conseguiu a verba pra um projetão, já temos aí encaminhados 10 episódios de uma animação pra televisão, pra cá e lá pra fora. Uhum. Bem bacana. A gente vai na Comic Con lançar os quadrinhos, né, que eu comentei lá no começo do programa, que são as aventuras de Tamto e Magano, que são os livros. Opa, fechou. Matou minha pergunta. Eu tava segurando até o final pra perguntar isso, cara. Porque no episódio anterior que a gente gravou, eu queria saber se ia ter livros de Tamto e Magano. Mas agora você vai ter quadrinho, melhor ainda. Pois é, vamos ter aí uma das aventuras do Tamto e Magano, que conversa com o segundo livro. Esses quadrinhos que a gente lança agora na Comic Con, eles são um spin-off barra continuação das Pontes de Puzur. Você tem que ler as Pontes de Puzur e depois ler o quadrinho pra você entender completamente tudo que o livro quer dizer, e você vai, enfim, descobrir easter eggs ali que quem não leu o quadrinho não vai sacar. E viva o storytelling, né? E viva o storytelling. O Rodrigo deve estar pulando ali, né, cara? Porque ele é maluco por coisa transmídia, assim, tipo... Um produto, né? E criando tentáculos, assim, desenvolvendo em outras mídias. Eu acho sensacional. Até porque você consegue adequar a história específica pra uma mídia. Pô, essa história que funciona melhor, talvez, num desenho. Pô, muito legal mesmo. Achei isso muito foda, caralho. E acaba que, como as aventuras de Tamto e Magano são, por natureza, histórias mais leves, mais simples, eles são a fantasia de Kurgala, né? Então, como é que o mundo já... O Kurgala é fantástico pra gente, mas é mundano pra quem mora lá. Então, a gente achou que combinava com quadrinhos e essa coisa mais leve, bem... Não é leve, assim, a gente fala leve, parece que tem lá suas mortes, suas coisas horrorosas acontecendo, mas eram mais o mundo de Tamto e Magano é muito mais... É uma Kurgala mais heróica, né? Enfim. E combinou com quadrinhos, super, super colorido, e a galera já tá animada. Mas isso já era uma vontade sua até antes de você começar a escrever o primeiro livro, ou foi algo que surgiu ao longo do processo mesmo de produção? E até se é você que vai escrever ou basicamente roteirizar a ideia, alguma coisa assim? Quem tá produzindo é o LG Quelhas e o Zé Carlos, são ilustradores e roteiristas aí super talentosos que, enfim, estão produzindo com o meu acompanhar, né? Eu dei uma olhada na história junto com eles, fomos juntos, tem um desenho meu na revista, tem uma introdução explicando o que é o universo de Tamto e Magano e tal. Mas já estava nos planos. Quando eu apresentei a ideia pra Leia em meio de 2012... Ou Leia. Eu apresentei como uma coisa realmente multimídia, com tudo isso engatilhado. Eu não sabia ainda quem iria produzir a possível história em quadrinhos, quem iria fazer as estátuas colecionáveis, a animação e tal, mas eu sentia que ele tinha esse potencial. Eu sempre que, desde quando eu comecei essa ideia lá, que a gente conseguiu vender a ideia pro Omelete, muito antes do Matando Robôs Gigantes e tal, eu sempre quis desenvolver o nosso herói, o nosso Conan, entendeu? Uhum. Adoro os, entre aspas, enlatados americanos, europeus e japoneses, a gente cresceu com tudo isso, mas assim, por que que a gente, o que que tá faltando pra gente criar as nossas propriedades intelectuais? E na literatura, o próprio Spohr é um exemplo de que dá super certo, né? O Spohr chegou aí abrindo o Abre Alas aí, junto com um monte de gente bacana, mas uso ele de exemplo porque é um cara que eu também, a gente conversa muito, sobre exatamente esse potencial multimídia. Então, sim, o Espadachim de Carvão, quando estourou, eu trouxe esse plano todo e vi que dava certo, as pessoas realmente se interessaram, e estamos aí com quadrinho, com desenho, tem a estátua também, um monte de coisa rolando. Não sei se tá rolando lá fora já, mas já que já foi criado o nosso Conan, o que que tá faltando pra ele estourar lá fora? Cara, tá faltando a tradução terminar, porque já tá terminando. Ah, então tá rolando. Tem umas editoras lá já em conversa, porque realmente o mercado lá é muito mais ágil, né, muito mais voraz nesse sentido. Então quando eles batem o olho lá nos números e na sinopse, eles falaram, olha, isso aí tem tudo a ver com o mercado norte-americano, vamos cruzar os dedos aí, quanto mais gente lê, melhor pra todo mundo, até que produz e consome fantasia. E só pra fechar o link então, né, tipo, Tamto e Magano, que a gente tava mencionando antes, que vai sair agora na quadrinhos, né, enfim, o Afonso comentou agora, também tá nesse livro, né, o segundo volume do Espadachim de Carvão, e também inicia os capítulos e é fantástico, cara, e tu vê aquela citação, uma frase deslocada de um contexto, caraca, aonde os caras estavam quando falaram isso, sabe? É, legal você imaginar. Pô, isso é maior. Se não me engano, cara, isso não é spoiler, né? Primeiro capítulo do livro, ele começa assim, tipo, é um plano muito louco, mas deve dar certo, sabe? Tipo, caraca, que onde é que os caras estavam pra conseguir, sabe? Tu fica criando essa conta, realmente tem apelo e vamos atrás. Pois é. Essa história da revista também é citada no primeiro livro. Depois que você lê o quadrinho, você pode até no primeiro livro, ele fala que leu essa história. história quando era criança, então daqui que veio certas expectativas dele pro mundo por causa disso, por causa daquilo, é bacana. Vamos lá, quem que fez essa capa? Foi o senhor? Foi... Não fui eu, porque quem fez essa capa foi o Rafael Damiani. Ele é um amigo meu de infância, inclusive é o cara que me apresentou ao Conan e o Senhor dos Anéis. É o mesmo amigo que fez a capa do primeiro livro também. Exatamente. Lembrei. Exatamente. E trazê-lo para o projeto foi um casamento aí com dois intuitos. O primeiro é que eu sou ilustrador, mas o meu estilo de ilustração não alcança isso que o Damiani consegue fazer, entendeu? Não é o meu estilo, não é essa minha pegada. Então eu falei, não, eu preciso de uma capa que traga um certo tom que eu prefiro que outro profissional faça, né? Já é a vibe dele, como dizem no Rio de Janeiro. E eu fiquei com os desenhos internos que aí sim tinham mais a ver com o meu estilo, que é aquela coisa das aventuras fantásticas, os desenhos preto e branco, que eu adoro. Então, antes de falar da capa, vamos fazer um parênteses aqui rapidinho. Tu falou que tem desenho interno. Eu lembro que lá no LivroCast tu mencionou que talvez no próximo livro tivesse algum desenho de personagem, de mapa de universo. É isso que tu tá falando? Tem nesse livro? Tem também. Ele tem os mesmos desenhos que tem no primeiro livro, o mesmo estilo de abertura de capítulo. Você tem um desenho mostrando um pedacinho daquele mundo e as frases. Aqui você também tem isso com novos desenhos que eu fiz. Você tem o mapa do mundo pela primeira vez no livro, que no primeiro não tem, porque a gente não queria que a pessoa... Isso até a pessoa pergunta, não tem mapa porque não deu tempo, não sei o que. Não, na verdade, nada disso. É porque eu não queria que a pessoa tivesse um ponto de vista privilegiado em relação ao Adapac. Parte da graça é você estar tão perdido quanto ele. Uhum. Então você botar um mapa ali, você meio que, ele tá indo pra tal lugar, já sei pra onde ele vai, entendeu? Ele no livro não sabe onde é que ele vai, então eu queria que a pessoa ficasse perdida. Nesse segundo não, ele olha, um dado momento lá, ele olha o mapa na parede lá e o mapa aparece na página 26, pronto. Não cheguei lá ainda, pra vocês verem, né? Mas estou a caminho e fiquei curioso, cara, que eu lembro que na ocasião que a gente gravou sobre o primeiro volume, o pessoal reclamava, né? Não é reclamação, era um clamor, assim, até tu comentou, eu acho, que fantasias e que livros do gênero geralmente o pessoal pedia por mapas, né? E parecia uma exigência de mercado e tu quis ousar um pouquinho ali e que talvez nesse segundo livro viesse a acontecer. Então, bacana fechar o link, né? Saber que realmente existe um mapinha ali de Kurgala nesse volume. Cara, eu nunca olho o mapa, cara. Tipo, nesse livro de fantasia, porque eu me confundo pra caralho. Assim. Eu também não, cara. Mas, assim, ó, por exemplo, personagens, ainda mais no universo tipo do Solano, assim, eu acho bacana ter, sabe? Que é algo bem muito diferente, assim. Então tem um desenhinho e tal. Não, longe de mim falar que não deveria ter mapa nos livros de fantasia. Tem que ter, mas é que eu me confundo, não consigo me orientar. Tipo, uh-huh. bizarro. Pra mim... O fato de desenhos de personagens faz tu imaginar melhor como eles são, porque imagina quando tu assiste um Pokémon, tá ligado? Aí vem aquele break, só tem a silhueta e tu não sabe que Pokémon é aquele, tá ligado? Eu gosto de... Ele continua tendo esses desenhos, mas eles não... Assim, não existem páginas repletas de personagens. O fulano uh-huh. é assim, o Beltrano é assim, para os Parachins de Carvão, eu não queria dessa maneira. Eu acredito na velha frase lá do Sven King, a descrição deve começar nas palavras do escritor, mas deve terminar na criatividade do leitor. Uhum. Então, principalmente o gênero fantasia, ele exige uma criatividade. Vamos trabalhar junto comigo, né? Então, principalmente pro livro ficar dinâmico, você tem que descrever até certo ponto, senão vira o Tolkien descrevendo as folhas. Uhum. Né? Que era até uma coisa necessária, talvez, pra época, mas que hoje a gente tem muito mais referência visual do que antigamente. Eu gosto da pessoa ficar um pouco na dúvida. Peraí, mas o meu cara, tá, então ele tem uma perna, ele é assim, papapá, mas eu imaginei um pouquinho diferente. Acho que isso é parte da graça também, né? De você empregar ali as suas referências nos personagens. E uma coisa que o Rodrigo falou, tipo, eu acho que tem que ter mapa, por exemplo. Eu não sou muito a favor disso. Eu acho que cada produto exige uma coisa diferente, entendeu? Realmente virou... Existem certos princípios que o pessoal... tem que ter... O livro de fantasia tem que ter 500 páginas. Não tem. Frankenstein tem, acho que 160 páginas, entendeu? O Guia do Mochileiro das Galáxias tem 230, sei lá. O Cão dos Baskervilles lá do... Conan Doyle. Isso, do Sherlock, tem 130 páginas, entende? De onde veio essa convenção? Porque o Senhor dos Anéis tem página pra caralho, tem grandes livros que tem... Na verdade, não existe regra, né? O Senhor dos Anéis, eu sou um tanto quanto polêmico até isso, já o pessoal deve ter comentado várias vezes aí me xingando, mas ele serve pra duas coisas, cara. Uma pra me dar sono e outra pra servir como travesseiro. Nossa. Caralho. fora. Porque ele é grande, entendeu? Ele é grande, assim, é certinho pra botar ali debaixo do ombro, encostar a cabeça e dormir, cara. Quando Afonso falou da folha do Tolkien, eu sabia que o Diego tava mexido e tava querendo falar. É, não, depois do Poderoso Chefão, eu já espero qualquer coisa. Porque ele falou mal do Poderoso Chefão. Não, o livro do Poderoso Chefão é do caralho, velho, mas o filme eu acho uma bosta. Ah. Aí o Rodrigo se queima, né? Porra, é, cara. Mas é, mas aí que tá também, é, tipo, faz parte do gosto, né? Já teve gente que falou pra mim, ah, cara, putz, eu não curti. O seu livro é muito, principalmente o primeiro, é muito frenético. Eu fico cansado, tipo, caralho, o cara tá correndo e o bagulho, puta que pariu e tal. E realmente, é um livro corrido, é um livro rápido. O cara tá fugindo e esse senso de urgência fica até o último segundo. E não há nada de errado com você preferir um livro mais lento e até mais descritivo. É, acho que vai muito realmente do gosto de cada um. Eu adoro O Senhor dos Anéis, mas eu não consigo deixar de... É polêmico falar de, ah, não pode falar mal do Senhor dos Anéis. Ah, se pode falar, olha. É o que eu falei também, é uma narrativa datada, né? As pessoas não tinham as referências visuais que a gente tem hoje. Então, você, pra descrever um castelo, o cara precisava de muito mais tempo do que uma autora ou autor hoje em dia. Tudo isso tem que ser levado em conta, né? Uma coisa que você falou é verdade, assim, o gênero fantasia talvez seja o que mais criou ou que recebeu essas convenções mesmo, né? Tipo, convenções. É, você já espera mesmo alguns elementos dentro de uma fórmula já meio esperada mesmo, né? E, claro, o mapa entra, por exemplo, nisso, né? Tipo, claro, claro. Você meio que já, às vezes você vai abrir um livro de fantasia, a primeira coisa que você faz é dar uma olhada no mapa, né? O mapa é bem desenhado, pô, se o mapa for desenhado bem pra caralho, assim, for todo detalhado, é porque eu acho que o livro é mais complexo, mais interessante. For um mapinha rabiscado, simplesinho, talvez não. Então, assim, realmente, são muitas convenções, né? Quebrar é arriscado, mas é interessante, sim. É, claro. É, acontece tudo quanto é gênero, né? A primeira pessoa que fez um filme de trás pra frente, pô, não, o filme tem que ser de frente do começo. Não, mas eu quero fazer o meu filme ao contrário. E as pessoas vão entender, porque a proposta dele é essa. E aí todo, né, você vai quebrando essas convenções. Sim. Claro que se você quebrar demais, é aquela velha história que eu aprendi quando eu fazia curso de desenho pra desenhar o Hulk. Muita gente entrava no curso de desenho querendo desenhar o Hulk na primeira aula. E o professor falava, não, você tem que desenhar essa pessoa normal, essa mulher normal aqui. E aí o estudante ficava puto, pô, mas eu quero desenhar alguém forte pra caralho. Isso aqui, ele falou, sim, mas se você não souber como que os músculos de verdade se encaixam dentro da sua estrutura óssea, você não vai saber deformá-los da maneira realista quando você fizer o Hulk. Então você tem que realmente conhecer a forma bem o suficiente pra você poder quebrá-la. Sim. Às vezes dá certo, às vezes não. Mas é que assim, eu tô sentindo que esse episódio não tá aparecendo no JPCcast convencional. Então eu convoco agora o Rodrigo e o Diego pra cagar a regra e falar da capa, o que que acharam e tal. Tipo assim, vamos analisar, vamos tipo... Posso começar? Então, geralmente eu finalizo porque a minha opinião é uma bosta, mas eu começo dessa vez. Cara, eu acho que assim, confiante. Ó, cara, eu sinceramente, eu acho que o ilustrador não vai se ofender com isso, mas eu gostei muito mais da primeira capa. Eu sou muito mais da noite. Pra mim, pô, só é coisa menininha, tá ligado? Mas, cara, assim tem ali uma menininha tocando violão, então acho que até combinou, então. É, os links da capa estão aqui embaixo da postagem, né, pro ouvinte também clicar, acompanhar e tal. É, como eu falei, assim, a primeira impressão que eu tive foi, tá, esse cara não morreu, porque lembra muito o outro personagem que tem no primeiro livro, que perde um braço, opa, fez um spoiler, mas também. Mas nesse ponto a gente tá falando do segundo, então já não é mais um spoiler que o cara perdeu o braço. Cara, tem uma expectativa muito boa pra nesse livro, eu tava até agora guardando uma nota que o Marcelo e o Rodrigo sabem qual é, que é o 5. Só de saber que tanto o Magano, vamos continuar nele, eu vou dar uma expectativa 5. Afonso, a nota é de 1 a 5, tá? Certo. Não, pô, vou dar uma baita nota em 5, né? É, pagando mó pau aqui, não, porque não, é 5, é 5 e a nota vai até 10, é sacanagem. É, minha expectativa é sim, 5, e ainda mais com tudo isso que eu vou ouvir aqui, que vai ter quadrinhos que completam a história e tudo mais, vai ter esses spin-offs. Até, eu não sei se já foi falado nesse sentido, mas eu acho que Espadachim de Carvão é uma literatura fantástica, sim, mas traz uma pegada meio, pela dinâmica que ele tem de capítulos curtos e muita coisa acontecendo, tem uma dinâmica assim, meio Dan Brown, assim, não sei. E é uma coisa que eu gosto muito, porque ela foi muito melhor. E como eu gostei muito do primeiro livro, o segundo tem uma expectativa muito grande. Legal, legal. É, eu adoro essa... Não é questão só de você falar que é adorar. É uma formulinha que o Dan Brown trouxe pra literatura. Uhum. Ele também não foi a pessoa que trouxe, mas ele... Disseminou, né? Ele trouxe pra um pop um tipo de literatura que até já existia, mas como estourou da forma que estourou, tipo, o livro do cara tem cara de filme. É, o Espadachim de Carvão, muita resenha fala isso, cara, acaba e parece que eu assisti um filme ou uma série, né? É, acabou com você querendo mais. Isso é pensado. E eu acho super positivo. Acho que a gente funciona. Não sei se eu falei isso no primeiro, no livrocast de vocês, que o Hitchcock dizia que o filme ele deve ter a duração no limite ou inferior ao tempo que a bexiga humana demora pra encher. E ele era um cara que defendia muito essa tese. Ele fala, uma vez que a pessoa comece a pensar em fazer xixi, ela se desligou do seu universo. É então, quando o filme acaba, e se o filme acabar com a pessoa 100% lá dentro, ela não vai querer sair. E você não pode discutir, não pode questionar o valor artístico do Hitchcock, né? Tipo, e ele tá falando sobre uma coisa de fórmula, né? Pra ver como é que a parada é válida, extremamente válida. É claro, né? A gente tem fórmula, nós somos química, não adianta, não adianta. Por isso que a gente toma remédio, porque é uma fórmula que reage com coisas que estão ali pré-determinadas no nosso corpo. Então a gente, que existem fórmulas para blockbusters e livro bursters e etc. Porque é isso, a gente gosta de um certo time, quer dizer, a maioria, né, claro, aí tem livros diferentes para pessoas diferentes, mas é realmente uma fórmula que eu gosto. O Espadachim de Carvão, ele foi, eu acredito muito nisso, você tem que escrever, ou você tem que filmar, contar uma história que você gostaria de ter assistido. Ele é para mim um livro, um filme, uma animação, que seja, que eu adoraria ver hoje, se eu fosse consumidor, entende? Ele é escrito nos moldes das coisas que eu consumi. Então essa formulinha faz todo sentido. E essa fórmula faz muito sentido pra mim, que eu tô hoje num momento assim de vida que, cara, eu não vejo mais tempo pra perder, entendeu? Eu comecei a ler George Martin, eu li 150 páginas, eu vi os 3 primeiros episódios da série, e vi assim, realmente foi muito bem adaptado, então foda-se a porra do livro, cara. Eu vi a série, entendeu? Cara, eu tô bem servido de amigos, né? Não, meu Deus. É muito grande pra eu ler, e como eu falei pro Marcelo, eu tenho uma média de leitura de páginas de 5 minutos, cara, então eu perco muito tempo pra levar a porra do livro, entendeu? Eu vou ler George Martin, eu vou ler O Senhor dos Anéis, pô, acho do caralho, mas foi muito bem adaptado, vou ver a adaptação, foda-se. É, isso né? Também é avançado, é isso. O Espadachim de Carvão, cara, eu leio assim, ó, um atrás do outro, e acabou. E, cara, ele explode minha cabeça e vambora, entendeu? Pois é, isso foi super pensado mesmo. É uma coisa de competição. Você tá numa competição com um monte de autores, muitas vezes muito mais estabelecidos, e você tem que, cara, como é que eu vou competir com esse cara? Faz uma aposta que a pessoa possa pagar. O cara fala, principalmente no primeiro livro, né? Tipo, o cara olhou, a pessoa olhou e falou, tá, esse livro não tá muito caro, porque ele não tem tantas, não é um livro, né, de 500 páginas. Vou dar uma apostada. E tem gente que lê em 2 dias, 1 dia. E, putz, pronto, realmente curtir, porque também se demorar muito você tá competindo com videogame, com tablet, com Twitter, com internet, então realmente isso foi pensado e tá dando certo. Agora só deixa eu deixar um porém aqui, só teve uma coisa que eu não gostei. O time do livro é foda, mas o time dos lançamentos, acho que dois anos e meio foi bastante tempo. Não, então, vai mudar, Se eu sair tipo, sei lá, com um ano de diferença assim, claro. eu acho que eu vou ter que ler de novo o primeiro pra ler o segundo, e como você falou, eu vou ter que ler o primeiro de novo, porque ele explica coisas que tem no primeiro. Eu aqui não lembrava do Puzur, cara. Olha isso, vê se pode. O cara não se perdoou até agora aqui, né? Mas vai ser mais rápido. O primeiro, como eu disse, muita coisa aconteceu entre o primeiro e o segundo, que era a gente estabelecendo essa franquia. Então agora a coisa vai ser muito mais ágil. Eu quero realmente que, de preferência, a cada um ano e meio no máximo, as pessoas tenham uma passagem garantida lá para Kurgana. E o senhor, Rodrigo, tem interesse na capa? Gostou? Não, eu acabei fazendo um contraponto entre as duas capas e olhando basicamente pela ilustração, eu gostei mais da segunda, né? Mas eu acho que as duas funcionam igualmente, porque vendo o Afonso falar sobre o primeiro livro, ele passa a impressão de que é um livro extremamente frenético. E essa urgência tá na capa, né? Então, assim, funciona. A própria capa já tá passando a urgência que você vai encontrar no livro. O segundo já parece que é uma coisa mais menos urgente, menos dinâmica, pelo menos no seu início, talvez. E a capa passa isso também, né? Então, assim, se tá funcionando nesse aspecto, eu acho que a capa já tá funcionando. A ilustração, porra, é belíssima, né? Tem essa pegada mais realista mesmo, muito, muito bacana. E é isso, pô, a capa é muito bonita, cara, a capa é fodaça. E interessante que, assim, a primeira tem um espectro, né, num verde, uma coisa mais nessa monocromia, o segundo mais num rosa e tal. Porra, seria legal seguir isso, né, tipo assim, azul, o amarelo, né, um vermelho, né, seria bacana, assim, você teria um do lado do outro e os livros teriam essa diferença de espectro, né, de cor. Muito bacana, gostei muito. Ampliando o que tu falou aí, Rodrigo, até pensando nos enredos de cada livro, né, a primeira capa, ela é mais, lógico, frenética, mas também mais intimista, assim, aquela questão do personagem se descobrir, de, tipo, o foco no personagem. Ele é mais misteriosa, uma coisa um pouco mais ameaçadora, né, tipo assim, a primeira capa, né. Já a segunda, que expande, apresenta mais personagens, mais histórias, é uma visão de cima que te mostra a Kurgala, tipo, mais tons de cores, né, mais aberta, né. Mais confortável. É exatamente isso, ela, você viaja muito mais no segundo livro do que no primeiro você está fechado em um personagem, e é realmente a história do cara, ele está sempre sendo perseguido, ele tá de costas. Porra, tudo é realmente pensado. O cara tá de costas, entendeu? Ele tá te convidando a embarcar naquele universo. É uma coisa realmente claustrofóbica, porque ele tá dentro da caverna, ele tá sendo perseguido, tá, o cerco está se fechando sobre o Adapak. Então você tem tudo isso que vocês falaram, é bacana ouvir, porque é realmente o intuito. E esse aqui já é uma coisa mais aberta, menos frenética. Tá, existe uma urgência, mas é menos desesperadora do que a do Adapak. Sim. É um livro mais sensível em diversos pontos. Você tem o ponto de vista de uma menina humana, o que também facilita isso. Outras pessoas que também têm um toque mais contemplativo e reflexivo. O Adapak é um cara reflexivo, mas ele é muito mais prático do que a Laudiara. É bacana ver vocês filosofando aí sobre a capa. Tá pensando o quê, cara? Que é muito estudo, Afonso. A gente não julga a capa assim só. Mas aí, Rodrigo, tua nota, cara. O Diego deu 5. Porra, fantasia pra mim é o gênero que eu mais gosto, né? Sou alucinado nisso. E concordo totalmente com Afonso. Eu acho que tem que ser um gênero realmente, porra, produzido, desenvolvido, massificado no Brasil também, com as nossas características, sabe? Por mais que você use uma porrada de referência lá de fora, que é natural, né? A gente vê os filmes americanos, a gente lê livros americanos e tal, porra, mas a gente acaba na hora de escrever, por mais que a gente use tudo isso, a galera vai colocar muito do que ele viveu, do que ele pensa, da cultura que ele tem aqui dentro. Então, porra, e pra mim isso é extremamente importante. E curioso, né? A curiosidade maior que eu tenho é exatamente ver a particularidade do que o Afonso pensa e de como ele construiu esse cenário que tem influência, sim, do Tolkien, né? E, pô, pra mim isso é sem dúvida o que mais me instiga. Gosto pra caralho do gênero e eu dou nota 4 pra minha expectativa, 4 estrelinhas, que eu tô cada vez mais reticente aqui com 5, porque, né, tomamos uma escovada naquele 5 aí, o Marcelo, né? Tipo, mas é isso, expectativa gigante. Eu tenho que ler o primeiro, vou aproveitar, já que tá saindo agora o segundo, vou ler o primeiro logo, leio o segundo também de uma vez só, e tem material abessa, né, tem um quadrinho no final do ano, e pô, e isso, cara, parabéns mesmo, muito bacana ter essa diversificação de mídia e aí os spin-offs. Eu acho, porra, eu acho foda pra caralho mesmo, assim, acho muito bacana. Cara, eu sou um vendido, né? já comprei. Puta vaga. Puta vaga. Já comprei o livro, né? Até, na verdade, cara, vendo a capa, assim, eu tive o prazer de ver na livraria também a capa, logicamente. Eu fico até triste, cara, por ter comprado pro Kindle. Como assim ver na livraria? É porque eu comprei comprei na Amazon e-book, né? Só que, infelizmente, eu tenho lido mais em... Infelizmente, não, né? Mas tenho lido mais em e-book do que livro físico, que acabou sendo conveniente até pelo preço e tudo mais, então... Mas é uma capa muito bonita, é aquele livro legal de ter, assim, já que eu tenho um primeiro, sabe? Agora que a gente começou a falar de cor e capa e tal, puta que droga, minha estante ia ficar sem esse livro, né? Mas tá no Kindle. É um livro bonito pra botar... Tô defendendo em causa própria aqui, mas é um livro bonito pra botar na sala. Ele realmente é o Damiani é muito talentoso. E é um cara que, pra vocês terem uma ideia aqui, um making-off, ele fez duas capas pra esse livro. A primeira, ela ficou, assim, 90% completa e não tava no tom que ele queria exatamente. Aí ele falou, Afonso, a gente também se conhece há muitos anos, né? Como eu falei, desde criança. Ele falou, cara, você se incomoda se eu fizer outra capa? Eu falei, pô, não. só temos o prazo. Aí ele falou, não, vai dar certo. E aí ele trouxe essa. É uma variação da primeira, né? Mas depois eu até eu vou mostrar aí em vídeos na internet, blogs e tal. É interessante ver a mudança de tom, porque ela era mais sombria, seguindo uma onda do primeiro, ela era mais esquisita. E aí ele falou, não, vamos pra um outro caminho e acabou gerando essa capa aqui, legal. Você ia falar uma parada sobre ele. Eu lembro que você disse que tinha dois pontos, você ter chamado ele pra trabalhar com você. Um era o talento dele. O outro ponto, além do talento dele, que se adequava muito à proposta, é que eu sempre gostei de incluir os meus amigos nos meus projetos, todos eles. Opa, tamo aí. Vamos tomar um chope agora. O começo de Parachins Carvão que eu falei, né, que era uma história em quadrinhos no Omelete, lá pra 2001, ele contava com o Feijão, que é um amigão nosso aí, que volta e meia aparece lá nas histórias do Nerdcast, do Matando Robô Gigante, o Didi Braguinha tava também, entendeu? Todo mundo ali fazia parte daquele projetão, então o Matando Robô Gigante veio dessa união, dessa amizade, então quando começou o projeto do Espadachim na literatura, eu falei, Rafa, você além de um excelente ilustrador, você é um cara que esteve comigo na nossa formação de cultura pop, né? Como eu falei, dos livros, a gente brincava de comandos em ação juntos, a gente assistia os mesmos animes, então é muito fácil. De médico, né? De cara, médico. E aí é tão íntimo que é outro papo, né, cara? Realmente é um irmão, assim, em termos de criatividade. Então você fala uma referência, ele, antes de você completar a frase, ele já, putz, já sei o que você tá falando. Já entendi. Aí você faz um rabisco, eu fiz um rabisco pra começar essa capa, que ele na hora olhou e falou, cara, já entendi o que você quer. Então foi uma mistura aí muito feliz de muitas... Pô, não, sem dúvida. O cara é muito talentoso, cara. Sem dúvida. dúvida nenhuma. A ilustração dele é muito foda, né? Hiperrealista. Ele cobra caro? Agora cobra. Droga, cheguei tarde. Mas procurem aí, Rafael Damiani, ou Ralph com PH, Damiani. Cara, tá aí, ó, eu vou fazer o seguinte, se eu gostar do livro tanto quanto eu gostei do primeiro, eu compro a versão física também pra ter na minha estante, tá bom? vamos fechar assim, eu sou uma puta paga, vendido, nota 5. Pra fechar então, Afonso, vamos lá, antes da mensagem final para seus ouvintes e leitores aí, perguntinha aquela capciosa, cara, qual livro é melhor? O primeiro ou o segundo? Isso. Ih, velho, é igual perguntar filho, né? Ferrou. Ou seu filho. Não, então, eu vou perguntar diferente então, cara. É, tu pensou nesse universo todo aí, um milhão de histórias, Tantum e Magano e etc e tal, tinha alguma história que tu iria contar muito e não contou ainda, ou estão no papel já? Com certeza, esse segundo livro, ele, quando trouxe a história do Puzur, a presença do Adapak nesse livro ia ser maior. Só que ele ficou muito grande. Ele ficou grande e complexo. Quando você tá trabalhando com duas linhas temporais, já é uma coisa complicada de você fazer. Quando você bota duas linhas temporais com histórias diferentes, apesar de se entrelaçarem, fica mais complicado ainda, não só pra você escrever, mas pra pessoa que tá lendo acompanhar, né? Então, assim, o que eu tinha no primeiro rascunho era um livro maior porque eram basicamente dois livros em um só. E eu achei e falei, cara, não tá com um ritmo bacana. Então, há exemplo de muito do que eu bebo também, do cinema, por exemplo, isso foi o que o De Volta para o Futuro 2, já citei uma vez aqui, vou citar de novo. O De Volta para o Futuro 2 era pra ser o 2 e o 3 juntos. Toda aquela coisa do Velho Oeste e do futuro, de 2015, era pra ser um filme só. Sério? É. Ia ficar uma viagem foda. Ué, ia ficar muito louco. Né? Muito louco. E aí acho que foi o Bob Gale que escreveu, ele falou, cara, as ideias são muito boas, mas tá, vai ficar muito complexo pras pessoas se seguirem tudo. Você precisa absorver uma refeição ali e ficar com um gostinho de quero mais. Não ficar cansado pela quantidade de informação e personagens e tal. Fazer o xixi do Hitchcock, né? O xixi do Hitchcock. Então eu cortei, fiz aqui o trabalho de editor também e falei, não, vamos salvar muita coisa pros próximos livros. O primeiro eu passei por isso também, né? Tem gente que comenta nas resenhas, tipo, é como se fosse uma montanha russa. Você passa rápido pelo lugar. Peraí, deixa eu saber mais sobre aqueles caras e aquela feiticeira e tal. Você passa rapidinho. Porque se você parar pra explicar tudo, fica uma narração, né? Falando ali, essa feiticeira fez isso, fez aquilo. Não, vamos contar, mas não deixa a peteca cair. Então isso acontece e você realmente tem que saber dosar. Não, você não pode se empolgar demais com a sua própria história. Uhum. É engraçado falar isso, mas é isso aí. Não, eu sei que é foda falar qual que é o favorito e tal, mas eu tinha que perguntar. Então, bom, falamos de livro, de capa, né? Foi um episódio atípico. O Afonso falou que a primeira vez que ele fala desse livro em um podcast é a primeira vez que nós gravamos com o autor num JPCcast. E eu lembro também que lá no Livrocast, a primeira vez que nós entrevistamos um autor também, então o Afonso tá aí abrindo portas no Livrocast, agradeço demais a presença sua aqui, amigo. Arrancando várias virgindades do Livrocast, né? Essa frase é tua. Mas Afonso, brigadão, cara, pela atenção, brigadão pelo tempo, esse tempão todo de papo aqui, de, enfim, entender melhor teu trabalho, tua vida também, né, tuas referências e tudo mais. Eu queria dar um tempinho pra ti agora aqui, cara, fazer um encerramento na tua apresentação, falar novamente com o ouvinte, com o leitor aí, pra convencer, se eles não estão convencidos ainda, a ler não só o seu segundo livro, por questão de lógica, né? Mas também embarcar no teu universo, então, todo, de O Espadachim de Carvão. Caramba, olha aí, quanta responsabilidade. Bom, primeiro fazer aquele tralalá, né? Ó, muito obrigado pela presença, pelo convite. Foi um prazer. Mas foi mesmo, vocês sabem que a gente já falou em off aqui, foi muito bacana gravar aquele primeiro programa com vocês. E quando o Marcelo me convidou, tava super enrolado, né? Acho que tava ainda no final da escrita desse segundo livro aqui, aí eu acho que tu tava publicando já. É, aí fizemos a Bienal, que é aquela loucura, aí logo em seguida eu fui viajar pra fazer o tour, viajei aí pelo Brasil e tal, falei, cara, vamos gravar, vai dar certo então eu realmente guardei lá esse dia aqui, porque eu acho que vocês fazem um trabalho bacana pra caramba, tem carinho, tem cuidado, e vocês falam a verdade também, isso é importante, né? Falar o que achou mesmo da parada enfim, tem que dar opinião mesmo, principalmente quando é embasada. Então agora que eu já babei ovo de todo mundo, eu digo aqui que, cara, o Espadachim de Carvão é um projeto que foi feito com muito carinho, obviamente, com muita pesquisa e com muito, muito fogo nerd, aquela coisa que está queimando desde a minha infância, que todo mundo aqui tem, é um resultado de muitas brincadeiras com os meus irmãos e aventuras que o meu pai nos levou para passar em lugares selvagens, e todas essas inspirações da cultura pop e da vida real formam o escritor ou gerador de conteúdo. E e eu fiquei feliz de ter dado muito certo com o primeiro Espadachim de Carvão. Como eu comentei, tem um monte de tá sangrando pra outras mídias aí. O segundo livro, tô feliz que ele esteja já com, acho que ele tá com 4.6 estrelas já no Submarino, no Scoob, na Saraiva. Então o pessoal gostou tanto quanto alguns, até mais do que o primeiro, porque ele realmente expande a história, ele ousa. É um universo diferente, arrisco dizer aqui, de tudo que você leu. Se você tá acostumado com o mundo de fantasia, adoro o gênero fantasia, eu convido você a descobrir um universo que não é o que parece. Ele é uma série que brinca com os gêneros da ficção fantástica, dependendo da ótica que você olha. Você pode sair do livro falando, não, é um livro de fantasia. Você pode sair dos livros achando que é outra coisa. Então, tem muitas camadas que eu escondi, que eu brinquei, e é isso aí. Como é que diz lá o... Deixe-me contar a vocês, como é que é o cronista lá do Conan? Deixe-me contar a vocês sobre os dias de grandes aventuras. Tan, tan, tan, tan. Tá aí, Rodrigo, tem que ler, cara, tem que ler, Rodrigo. Boa, lerei, sem dúvida nenhuma. E quando a gente for fazer um próximo programa, quer dizer, se ele voltar, porque se ele não voltar, a culpa foi minha. É tipo, ele voltou na primeira, né? Mas aí, quando rolar o próximo, aí eu já vou ter lido os livros, vai ser maneiro pra caralho, a gente vai poder gravar. Tô parado aí. Afonso, o senhor volta em breve, o LivroCast, amém. Vamos. Estamos juntos. De coração, eu falo isso, é um prazer falar com você, é um prazer gravar com você. Espero que tenhamos outras oportunidades. Todos os links do Afonso, do trabalho dele aqui embaixo na postagem, reiterando. Falar com a gente, mandar uma pergunta, fazer uma crítica ou enviar sugestões, você pode escrever na parte de baixo da postagem, no local destinado aos comentários, ou enviar um e-mail para livrocast@locotopia.com.br. Lembrando sempre que Locotopia se escreve com a letra K. Agora, se você quiser saber de tudo o que acontece no LivroCast ou acompanhar as nossas redes sociais, você pode nos seguir no Twitter, no @livrocast, e curtir a fanpage facebook.com/livrocast. Então não deixe de enviar seu feedback, de interagir com a gente, de nos ranquear no iTunes e, claro, de indicar o LivroCast para todos os seus amigos. Seu Diego, boa noite. Boa noite mesmo, tô bem sonolento aqui. Estamos entrando no quadro de comentários, depois desse episódio diferente, né, do Jogando Pela Capa, com um convidado, com o autor, com o Afonso Solano. Opa. Né, bacana pra caramba gravar, o episódio ficou um pouco maior. Mas vamos falar dos comentários, e antes dos comentários, vamos aos comunicados, né, aos avisos que a gente sempre dá por aqui. Nunca é demais falar, o LivroCast está no Patreon e está no Padrim. Explica aí, Diego, o que é o Padrim e o Patreon, rapidamente. Basicamente é um crowdfunding, onde quem contribui ajuda a manter o projeto, no caso o LivroCast, e tem alguns benefícios, né? Se você doa uma certa quantia de dinheiro, você faz parte de um grupo que vai ganhar uma cesta de benefícios. Você doa um pouquinho mais, você tem mais benefícios, né? E tá tudo explicadinho lá no Padrim e no Patreon. Exato, aqui embaixo na postagem, né? Repetindo, Patreon e Padrim, em dólar ou em real. Os links estão aqui embaixo na postagem. E são valores aí módicos, né? Valor pequenos, valores maiores. Vai do seu bolso, vai da possibilidade de ajudar a manter o projeto, manter o LivroCast, ajudar a gente a crescer e a melhorar cada vez mais. Então, se você gosta da gente, se você pode ajudar, se não puder também, não tem problema nenhum, né? A gente não tá obrigando ninguém, é voluntário, né? Posso colocar assim, acho, né? Sim, claro. Então, os links estão aqui embaixo. Se você se interessar, logicamente, cada valor, como o Diego falou, tem sua recompensa. É bacana, tem aldeia, dá pra participar de gravação de comentários, dá pra sugerir tema de episódio. Vai começar a ter sorteio em breve. Enfim, várias recompensas. Links aqui embaixo na postagem. Logicamente também, assim, eu não é por nada, eu considero mais as pessoas que ajudam, né? Mas... Muito bom. Nada contra vocês que não ajudam também, não sei quem vocês são, quem ajuda eu sei quem é. Exatamente, isso a gente não tem como dizer que não, né, a gente conhece cada padrinho, cada patrão, né. Exatamente. E estamos interagindo bastante e tendência é crescer e melhorar cada vez mais, não só o LivroCast, mas também a interação. Diego, e temos uma novidade também quanto aos links? Exatamente, Marcelo. Não tão novidade assim, né, já anunciamos no último episódio, mas é sempre bom lembrar. Nós estamos agora com os links patrocinados da Amazon. Se você comprar qualquer livro através do link nosso, na Amazon, você vai estar ajudando também a manter o projeto. De repente não pode contribuir mensalmente, mas já que você vai comprar o livro, já que vai ler porque o LivroCast indicou e te convenceu, já que você descobriu que existia um livro por causa da gente, não custa nada comprar nos nossos links, né? Você não vai pagar mais caro no livro e vai estar ajudando o LivroCast com uma comissão. Então, quem quiser agora tem Submarino, Saraiva, Livraria Cultura e Amazon. É isso aí. Eles já têm dinheiro pra caralho. Então, compra pelo link pra dar um pouquinho pra gente também. Já que estamos na sessão de pedidos, né? De LivroCast pedinte, LivroCast mendigo. Diego, já comprou seu presente de Natal? O meu presente de Natal? É, ou o seu, da sua esposa. Alguns. Já gastou todo o dinheiro, então, que tinhas pra gastar? Cara, vou te dizer que na minha carteira hoje só saem borboletas. Então, eu vou te trazer aqui uma sugestão de presente, Diego, barata, tá? Barata? Barata de valor. Pra sua namorada, pra sua esposa, pra seu pai, seu irmão, enfim, sua família, seus amigos. Nunca é demais lembrar, está chegando ao final a campanha do livro Sentimentos à Flor da Pele no Catarse. Barato não, né, Marcelo? Tem um alto valor agregado. Com certeza. Obrigado pela... Obrigado por pontuar isso, Diego. Pra quem não sabe, Sentimentos à Flor da Pele é uma coletânea de contos, né? Uma antologia de contos escrita por 10 podcasters, né? Somos eu, Ana Schermack, o Andrei Lenemann, que grava o LivroCast, a Cecília Garcia Marcon, Domênica Mendes, Igor Rodrigues, Jefferson Figueiredo, Lucas Rafael Ferraz, Matheus Lins e Vitor Reis, né? Do Cabuloso Cast, LivroCast, 30 Minutos, O Drone Saltitante e do Literário Cast. Cada um tem um conto nesse livro. É um livro que não tem fins lucrativos, né? A gente não vai lucrar nada, a gente só vai publicar um livro e você que tá ajudando a gente vai receber o livro em casa, algumas recompensas. Como eu falei, a campanha no Catarse está chegando ao fim, né? E ela vai de valores bem baixos a valores um pouco mais altos, a partir de R$15. É uma baita ideia aí pra não só incentivar a literatura nacional, mas também pra, enfim, ler contos, né? De quem produz na podosfera, né? Os podcasts literários. Então, se você não comprou presente de Natal ainda, ou se já comprou e tá sobrando dinheiro na carteira aí, falta pouco pra gente conseguir financiar o projeto. Faltam ainda 20 dias, mais ou menos, pra doação da campanha, né? Estamos com 71% da meta, então vamos contribuir, vamos ajudar. Então, pensando por esse lado, Marcelo, eu já comprei meu presente de Natal. Ah, tu comprou? Bacana, cara. Bacana. Lógico. É legal falar que tem recompensas novas, tá? Agora a gente colocou lá no Catarse também valores que, além do livro, você ganha, se não me engano, são 4 exemplares da revista Trasgo, que é uma revista de ficção científica, né? Também tem valores que colocam audiobooks. Olha que bacana, já que são os podcasters, né? Cada autor vai ler seu conto e disponibilizar tudo isso no audiobook, né? Em formato MP3 pra quem pagar certo valor lá. Então dá uma olhadinha no Catarse, ajuda a gente. Falta pouco pra gente conseguir financiar esse projeto, como eu falei, e cada centavo, cada pessoa que ajudar, ou se não puder ajudar financeiramente, divulga, mostra pros amigos, né? Acho que é uma ideia bacana de ser promovida. É interessante que divulgue bastante, até porque, assim, se não bater a meta, o projeto é descontinuado. Então, todo mundo que já ajudou também vai ter seu dinheiro de volta, logicamente, mas o livro não vai voar, né? É aquela campanha tudo ou nada, né? Que eles chamam, né? Exatamente. Ou a gente publica ou não acontece nada. Falta pouco, muita gente tá acreditando, eu tô vendo aqui, são 125 pessoas acreditando no projeto, então acredite você também e ajude a gente a tirar esse livro do papel. Eu conto com a ajuda de vocês. Tem um conto meu lá e eu tô ansioso pra ver o pessoal ler e dizer o que acha. Diego, pra fechar só essa sessão de pedidos, de comunicados, tem mais um avisinho a dar. Eu acho que esse aviso é bem interessante. Um vizinho? Mais um avisinho. Ah, tá. O Marcelo, não. Eu achei que tu ia dar outros vizinhos agora. Tô me incomodando demais aqui no prédio. Não, pode levar, mas não. Vou sortear os meus vizinhos. Eu gravo de noite, eles não reclamam, tá de boa. É o seguinte, quando eu montei a pauta, quando eu e o Diego viemos gravar esse comentário aqui hoje, esse quadro aqui hoje, a gente pensou em avisar que em janeiro faríamos uma pausa de 30 dias sem episódios. Correto, Diego? Exatamente. Acontece que nós pensamos melhor e que de última hora nós decidimos que não haverá pausa. Ao contrário, então, de 2015, que o LivroCast parou no mês de janeiro, né, por trabalho, por férias e tudo mais, em 2016, até em função do padrinho, do Patreon, que tá dando uma mega força pra gente, até nem é justo com eles, né, o LivroCast não vai parar. Então, em janeiro, teremos um JPCCast e o LivroCast também, que é o episódio, os episódios normais, né. Espere LivroCast e conteúdos novos aí em janeiro de 2016. Mas só pra você que é padrinho ou Patreon. Não, pra todos. Mas graças a quem nos ajuda através Ô, Marcelo, mas... Eu tô tentando trazer o pessoal pra cá, cara. Cara, mas isso vai acontecer graças ao Padrim e ao Patreon e a quem compra através dos nossos links, né? Então a gente fica pedindo, mas viu? Já tá fazendo diferença. É, exatamente. Então, não teremos férias nesse ano de 2016. Correto, Diego? Então vamos para os comentários. Diego, começando pelo episódio de JPCCast 27, Tropas Estelares. Estelares, Marcelo. Estelares, Marcelo. Exato, eu não consigo falar Estelares, incrível. Pior que eu tô lendo o livro e... eu falei que ia ler, né? Tô lendo o livro e eu não consigo não ler Estelares, mas tudo bem. Muitos comentários, né? O pessoal surpreso que existia um livro. O Petrus Augusto ficou surpreso que era uma adaptação, que ele não sabia que o filme vinha de um livro, né? Ele falou que ele vai ter que comprar o livro e tal. O Carlos Ângelo disse que, na verdade, o filme é uma paródia do livro, que a gente comentou que era um filme engraçado e tudo mais, que tinha a ver com o diretor do filme, né, o Rodrigo mencionou e tal. Então, eu tô lendo o livro, é um livro bem sério, assim, ele leva um enredo bem a sério, não tem aquelas piadas que tem no filme. Então, realmente, acho que o filme é uma paródia do livro, mas os dois são bem bacanas, tô gostando muito do livro. Inclusive, acho que vai rolar um livrocast mais à frente, fica avisado, né? Viu, Diego? Pra, de repente, ver o filme, de repente, comprar o livro, dar uma lida. Cara, assim, se eu ler o livro e for comentar sobre ele, eu vou fazer uma paródia. Pode ser, não importa. O Diego é o piadista de qualquer modo, né? O Rogério Souza comemorou que existem os links da Amazon, então, Rogério, vamos usar os links, por favor. A Camila Albuquerque falou que o Rodrigo representa ela muito nos JPC Casts, que ela odiou a capa de Tropas Estelares. Tropas Estelares, Marcelo. O Lucas Alves falou que ele gostou bastante do episódio e que ele tem muita vontade de ler o livro, porque ele adorou o filme, adorava o filme também. A Paloma Leôncio comentou que não é muito fã desse gênero, que não é muito fã, não gostou muito da ideia do livro, mas gostou do episódio, muito bacana isso. A gente tenta ser eclético, né? Então, vamos seguir sendo assim, falando de vários temas e agradando vários públicos. Ou não. Ou não. Ou desagradando... Eu sei que teve gente que comentou descascando o Rodrigo. O Rodrigo. O mestre fuderoso, né? Cada um tem sua opinião, a gente é sincero sempre aqui, então vocês podem falar o que quiserem, cara, mas que a gente não é sincero é uma coisa que vocês não podem dizer. A gente gosta, gosta, não gosta, não gosta, e cara, são nossas opiniões, né? Vocês estão livres para ter as de vocês, inclusive devem ter as opiniões de vocês. Indo para o Livrocast 58, agora Alta Fidelidade, muita gente comentou também que não sabia que tinha livro e que vai correr atrás, principalmente por gostar do tema música, né? O Lucas Conrado falou que gostou muito também de outro livro do Nick Hornby, que é o Febre de Bola, que nós comentamos no episódio. O Augusto Ganser, olha só, Diego, ele comentou que o Livrocast está mais parecendo um filme cast. Só que isso ele não falou como crítica, ele falou como elogio, né? Que tá muito bom e tal, a qualidade de edição, etc. Estamos quase no padrão Hollywood. Exato, exato. O Livrocast, um tempo atrás, se propôs a todo episódio fazer um audiodrama, né? Exatamente. E quando tem filme, eu acho que não é sensato a gente fazer um audiodrama se já tem filme, né? Ainda mais quando o filme é tão parecido com o livro. Então, ficaria tipo, por que que eu vou editar e dar vida a um trecho do livro se o filme já fez isso por mim, né? Então a questão aqui não é roubar, não é usar o filme e virar um filmocast. Eu sei que o Augusto não usou como crítica, mas é bom elucidar, né? É usar um trecho de um filme e, né, pra dar vida ao livro. É só isso que a gente faz. Vai continuar sendo assim. Tendo filme e sendo fiel, usaremos trechos do filme. Não tendo filme ou não sendo fiel, a gente faz o audiodrama que a gente se propõe a fazer isso e eu acho que fica bacana. Eu tenho saudade de editar audiodramas. O Vicente Aguiar falou que ele precisa ler esse livro porque ele gosta bastante de música e que ele não sabia que era livro, né? Precisa sim. Inclusive ele precisa comprar no link do post. Exatamente, exatamente. Os links, né? A Paloma Leôncio também comentou nesse episódio, Diego, olha só, e ela falou que na verdade ela agradeceu a gente porque a gente fez ela lembrar que ela já tinha visto muito tempo atrás o filme Alta Fidelidade e o filme Um Grande Garoto e tinha gostado bastante. Então ela ficou ouvindo o cast, caraca, eu já vi isso em algum lugar, até lembrar que ela já tinha visto os filmes. Agora ela lê os livros. É, exatamente, ela não sei se ficou com vontade de ler, mas ela disse que ela gostou bastante, ela era criança quando viu, então, né, esse é o comentário da Paloma. A Raquel Moritz, né, gostou bastante do episódio, também ela participou da conjunto com a gente e agradeceu a participação. Enfim, gente, muito obrigado a todos os comentários, e-mails que chegaram, interação em rede social. Marcelo, pra fechar, como é que a gente tá de população na nossa aldeia? Exato, a aldeia do Livrocast, né? Cara, temos bastante gente chegando, tá? Bastante novatos, bastante aldeões, escrivões, caçadores. Então vamos dar as boas-vindas aqui no JPC Cast, né? Ao Leonardo Ribeiro, que é um aldeão. Ao Vicente Aguiar, comentado agora há pouco, que é um escrivão. Muito bem-vindo. A Marina Nunes Brito, que é uma aldeã. Esse rapaz, eu não sei o nome dele, mas vamos lá. O nome que ele usa pra nos ajudar é Agronopolos Macho Alfa, que é um aldeão. Nem se acha, mas tudo bem. Bem-vindo também, cara. Olha só, o Lucien do Cabuloso Cast nos ajudando, aldeão. Lucien, muito obrigado, cara. Valeu, Lucien. Isso, tem a Joyce Matias também, que é uma aldeã, chegando agora na aldeia do Livrocast. O Mota, olha só, também um aldeão. O cara anda de skate pra caramba, acompanha o Instagram do cara, o cara é foda. Bem-vindo, Mota. O Lucas Lourival Alves, que eu também comentei ele agora nos comentários ali, né? Escrivão da aldeia do Livrocast, bem-vindo. A Raquel Moritz, Diego, olha só. Além de nos ajudar aí com a Dark Side, além de participar, além de sempre que pode auxiliar a gente com pautas e tudo mais, é uma escrivã do Livrocast agora. Agora sim. Agora sim, agora o Diego tá feliz, né? E por fim, mais ou menos importante, o Euclides Manuel Dalmarco, que é um caçador na aldeia do Livrocast. Precisamos de caçadores. Tá faltando, né? Quem é que vai alimentar todos esses aldeões? Né? Exato, só o Diego não dá, né, Diego? Entendedores entenderão. Quem ouviu o audiodrama entendeu. E, cara, assim, a gente tá com muita gente agora, mas nunca é demais. Se você puder ajudar a gente tem metas, né? né? Atingindo metas ali. Enfim, links aqui embaixo na postagem, não vou ficar me repetindo. A gente tem metas, atingindo valores, novas coisas acontecerão no Livrocast. E pra quem ajuda a gente, né, no Patreon e no Padrim. E eu acho que é isso, Diego. Mais algum comentário, cara? Então, boas festas, bons presentes, bons amigos secretos, bons champanhes, pulando ondinhas ou caralho a quatro. Exato, exato. Esse é o último JPC Cast do ano, né? Teremos mais um Livrocast, mais do que especial, tenho certeza disso. Mas então, deixamos aqui já nossos votos de boas festas de fim de ano pra todo mundo que nos ouve. Muito obrigado pelo ano de 2015 e o JPC Cast de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. E até o ano que vem. Exato. Nos vemos lá, sem dúvida. E sem pausa. Tá, peraí, só tem uma pergunta. Double Black, Bat 69 ou Grant? O que é isso? Eu tô olhando pra garrafa de whisky aqui, cara. Eu pego. Ah, porra! que cheiro que tá falando? Pegar um. Uma garrafa bêbada. Um Vat 69, então. Deixa eu pôr o. Tá ligado o Band of Brothers? Sim. Tá ligado? Tinha um cara que era viciado num whisky lá que só tinha num lugar? Sim. Eu achei essa porra no Angelone, velho. Boa? Ó, eu vou colocar um Afonso aqui. O barulhinho do... Isso já é tipo o quinto ponto, mano. Tá? E o barulho não para, saca? A mão tá enchendo um barril, porra, uma garrafa inteira. A capa vocês têm aberta já ou querem link? Eu já tenho. Capa e... Olha, vocês estão... Eu vou chamar uma convidada mais vezes, cara, porque daí funciona. Vocês já estão com sinopse lida, com capa aberta. Você é um justo, cara. Como assim justo? Porra, eu tô sempre com a capa aberta, sinopse lida. Eu agora cheguei em casa, caralho, eles não leram a sinopse ainda. Porra. Fica feio, né? Chega completamente preparado, né? Como assim? Assim, a gente tem o formato normal do JPC Cast, né? Mas aproveitando que ele tá aí, a gente... Claro, né? Estende isso. Basicamente, vem fazer um lançamento. É? Bom, isso é. Não, é bacana. É, tipo, é realmente... colocar mais perguntas no podcast, até porque tem que aproveitar mesmo, né? Não, claro. Aproveita que ele tá aqui e vamos... Claro. Não faria muito sentido a gente começar a debater... Não, claro, debater a capa, vamos ignorar a Afonso, sabe? Tipo, não faz sentido. Claro que não. Então a gente... Ah, agora eu vi uma coisa na capa legal aqui, que não tinha visto ainda. Nossa, você consegue ver esses detalhes? Deixa eu ver aqui. Sim, tô com uma capa gigante aqui, cara. É que eu comecei a ler o livro hoje, né? Daí... Aí tu ampliou o livro, fez um pôster, botou na parede, plotou. Ah, tá aqui, ó. Plotou. Plotei não, tá aqui. O cara plotou na parede do quarto. Tem um bicho aqui que parece tipo uma aranha. Exato. Tem uma estrela ali que eu não sei que parada é essa lá embaixo. Parece um. Afonso, eu falo sobre isso depois, o Afonso fala também. Os spoilers escondidos nessa capa. E tem uma água viva voando ali. Essa eu não peguei ainda, cara. E a lua? Mas eu quero. A lua. Uma árvore. Muito simbólico, né? E uma árvore, ó. Eu gosto de árvores. Essa é bem retorcida. E uma escadinha muito foda, né? Tipo assim, caralho, quantos já morreram pra chegar nessa porra? Eu com certeza seria um desses, cara. Porra, eu seria fato. Confere, Afonso. A barra da Tijuca é de Playboy, não? Playboyzinho. A barra da... sim. Nossa, então meu irmão tá... Eu? É Playboyzinho, A barra da Tijuca é considerada o lugar do novo rico, ou o cara que se acha rico. É, exatamente. Mas isso é um estereótipo, obviamente, tem muita gente legal. Cara, é que meu tal... O cara fica pra morar na barra, saca? Tipo... Eu tava comentando que meu irmão, ele foi morar pra ir pro Rio agora, esses tempos, e daí ele ficou, tipo, 7 dias no Rio e voltou pra Floripa, né? Aí já voltou regata, bombado, bronzeado. Caralho. Essa imagem do Rio é fodona também, né? Que anda nu no meio da rua, cara, de uma sunga, né? Tipo, todo mundo de sunga, biquíni, trabalha. Pois é, trabalha-se de sunga. É. Agora que eu vi a foto do Afonso, boa, maneiro. Não tinha... O Dique. É o Dique. Vigarista. Tem que aproveitar esse bigode de algum jeito, né? Cara, esse bigode, velho, esse bigode, Afonso. Doa pra quem não tem, cara. Ué. Doa aí pros... Caraca, mas só tem um problema, né? Com bigode, barba, cara, cabelo. Cara, eu tenho inveja, velho. Ô, Marcelo, vai dizer que tu quer o bigode dele roçando na tua cara, cara. Que negócio não, é esse? Não. Putaria essa, cara? Não é essa. Porra, que eu, sempre que eu joguei com bigode, cara. Tu também, Diego. Outro cara que eu vejo sempre com bigode, eu... Porra, que droga. Assim, eu deixo o bigode um mês sem bigode, né? Porque eu tenho a cara crescer durante um mês, dois meses. E daí eu, porra, tá foda, né? Me olho no espelho de manhã assim, porra. Aí eu chego no trabalho, me olho no espelho da empresa, eu, velho, que eu não fiz a barba, cara? Que vergonha. Vou atender alguém aqui hoje com essa cara. Aquela barba meio Johnny Depp, assim, né? Não, cara. É, por aí, tipo, aqueles pedinhos de 2 milímetros, sabe? Assim, aquela coisa que tem um pouco aqui não tem, aqui também não tem, aqui também deveria ter, mas não tá nada. Mas, ô, Marcelo, barba é uma coisa que às vezes me incomoda também, por exemplo. Hoje eu fiz a barba, só tirei a Suíça, tá ligado? O resto volta tudo diferente. Façam inveja, gente. Vamos lá. É tipo, eu não tem frase nada, tá? Só tipo, ah, eu sou o Marcelo Zaniolo, eu sou o Rodrigo Carvalho, eu sou o Afonso Solano e eu sou o Diego... Pronto, tá gravado, não precisa mais gravar isso aí. Não faz isso comigo. Esse é o episódio 28. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. 28. O último foi o 27? A última vez que o Afonso veio aqui, ele, pô, vocês são organizados, isso aqui, a última pauta, vez que o Afonso veio aqui, quer dizer, pelo menos que a gente publicou o cast fazem 2 anos e meio, Marcelo. Ah, caramba, já? Dois anos e meio. Eu tava outro dia na rua, aí um cara me parou e tal, pra me cumprimentar, ele falou, pô, cara, eu queria muito saber quem que escreve o roteiro de vocês lá no Matando Robô Gigante. Falei, cara, como assim roteiro? O roteiro, cara, das piadas, tá, das coisas que vão falar, eu, cara, você nos coloca num lugar muito mais alto do que na verdade é. São 3 idiotas falando, cara. Você não tá escutando Café Brasil, cara. Pois é. O Café Brasil é um script que ele pega e lê, assim, dá uma pausadinha por cima, mas ele lê mesmo, é um texto. É, eu gosto do Café Brasil também. É, o nosso ter roteirista é muito ruim, né? Se tiver o nosso, é péssimo roteirista. Tá lá. Tá pensando o quê, cara? Que é muito estudo, Afonso. A gente não julga a capa assim só. Sinceramente, é muito estudo. Eu olhei pra capa hoje. Eu vou cortar essa frase do Diego aí pra... Corta dessa maneira. Eu gosto de deixar o JPC pra pegar pela capa mesmo, entendeu? Sim, aquele choque. Mas, né? O Marcelo já pegou ou já leu 10 páginas? 15 ah, páginas. Eu sou vendido, cara. Não, mas ele rouba. Marcelo rouba sempre. E você, ah, vamos julgar pela capa, mas pra mim só faltam 2 capítulos. Assim, de boa. Porra, meu. Tipo, a expectativa do cara é outra. A parada é outra, ele rouba sempre. Eu sou daqueles que fingem que não leu a obra, né?